Jesus, oh Jesus, todo meu ser necessita de ti. Jesus, oh Jesus, todo meu ser necessita de ti. Toma minha vida como oferta de amor. Cumpre em mim tua vontade, Senhor. Oh, vem e toca, restaura o meu ser, faz-me um vaso cheio do teu poder. De ti, Jesus, oh Jesus, todo meu ser necessita de ti.